tarde, amigos. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, um espaço dedicado pela Rádio Oscar para a educação básica, que nesse espaço todas as pessoas ligadas à educação, seja professor ou aluno ou qualquer pessoa da comunidade que tenha a intenção de passar algum conhecimento, mesmo que seja uma educação informal, esse espaço aqui é justamente para isso. Aqui nós trazemos professores, alunos e pessoas comuns, profissionais de diversas áreas, para que os alunos tenham conhecimento das diversas profissões existentes. Enfim, é um espaço aberto para discussão de educação de uma forma geral. E, frequentemente, nós trazemos aqui amigos, professores, para a gente discutir, né? Sem um assunto específico, mas a educação de uma forma geral. E hoje nós estamos aqui entre amigos, professor Clésio, professor Maurício, professor Vitor Querubim e eu, professor Toninho. Vamos conversar um pouquinho sobre educação, um pouquinho talvez sobre política da cidade, né, professor? Nós temos aqui também o professor Maurício, que é vereador, né, na cidade. E podemos conversar um pouquinho sobre a situação atual da educação na cidade, ou mesmo na política, como é que está andando. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Vitor. É um prazer receber o nosso amigo Vitor aqui, né? Professor, acho que é um dos mais novos que tem aqui dos professores. É. Uma pergunta, Vitor. Já que a gente sempre fala aqui sobre profissões, a gente sempre pergunta na sala de aula sobre, pô, você não quer ser professor? Sempre tem aquela, professor, eu não, por que você é professor? Eu vejo vocês sofrendo aí, vejo vocês aí dando duro, ganhando mal pra caramba, fazer outra coisa aí, né? Cara, o que te levou a escolher ser professor, cara? Olha, boa pergunta. Então, eu, na verdade, quando prestei o vestibular, prestei como quase todo aluno presta, acho que quando chega no terceiro, meio na loucura, né? Não sabe muito bem o que quer ainda da vida. Tem algumas ideias do que gosta, do que não gosta. Eu prestei, por exemplo, biologia, porque eu achava que eu gostava totalmente da matéria de biologia, achei que isso ia me contemplar na vida, e acabei prestando. Foi uma escolha feliz, hoje em dia eu penso, mas na época foi impensado, assim, um pouco, né? Foi meio na loucura. Porque com 17 anos, né, 18, por aí, a gente não tem tanta noção do que a gente vai querer fazer pro resto da vida, né? E nem precisa ter, eu acho, né? Uma coisa que a gente vai descobrindo. E aí eu acabei prestando biologia, sempre me veio a ideia de como professor, eu acho que seria tranquilo ser professor, eu acho que me veio a ideia que era uma profissão legal, talvez por professores que eu já tinha tido, né, também, tenha tido ao longo da vida, mas aí eu acho que eu acabei prestando, por exemplo, aqui na UFSCar, que foi onde eu passei e fiz o curso, foi para um lance de candidato vaga também, na época o curso tinha dividido em dois. Aí eu falei, tem o bacharel e licenciatura. Aí eu perguntei pra alguém que era formado, não lembro quem na época. Falei, qual que é a diferença, né, de bacharel pra licenciatura? Aí me falaram, a licenciatura é mais voltada pra dar aula e tal. Aí eu comecei a correr atrás e ver. E aí eu vi que o curso de licenciatura daqui, por exemplo, por mais que você fizesse licenciatura, se você não quisesse dar aula e quisesse seguir a área acadêmica, também você poderia. Então eu falei, vou fazer licenciatura e vou ver se... Vamos ver pra onde eu vou a partir daí, né? Fiz, prestei, passei. Comecei a fazer e aí, conforme foi passando os anos na faculdade, começou a entrar a parte de educação, né? E aí que eu conheci uma professora aqui chamada Ana Perdigão, que é da família Perdigão, né? O pai dela foi até prefeito já há um tempo atrás. Alderico Vieira Perdigão. Isso, doutor Alderico Vieira Perdigão. E ela foi uma professora que, pra mim, assim, é que eu considero a minha mestra mesmo, assim, de todos os professores que têm mestrado e doutorado. Pra mim, ela é a única que eu considero, de fato, uma mestra, assim, uma pessoa que me ensinou e que me mostrou que a educação pode ser muita coisa, né? Não só dar aula em sala de aula, mas você está sempre pensando a sua prática dentro dessa frente de educação, né? E aí, conforme foram passando as partes de práticas em sala de aula, também fui gostando, tomando gosto. Comecei em 2008 e fui indo até. Quando acabei o curso, já emendei o concurso do Estado, acabei passando e já fui para cima. O que você diria para os nossos alunos e para os nossos ouvintes, nossos alunos que estão prestando vestibular, que estão procurando uma carreira, o que você diria da sua opção de escolha? Da opção de escolha quando ser professor? Isso. Eu diria que, com perdão da palavra, mas que é pau e cacete mesmo, dar aula não é fácil. É difícil nas atuais conjunturas aí que está a educação. Não é fácil. Mas eu, por exemplo, eu me achei... Eu gosto muito da parte de estar em sala de aula com os alunos e ainda mais na escola pública, porque eu acho que os alunos da escola pública eles são muito mais papo reto que os alunos do sistema de escola particular. Justamente porque o contexto é tão maluco ali e tem tantas coisas também, tem tantas dificuldades que eles acabam por não aceitar, talvez, e... Sei lá, a maneira deles que eles têm de lutar contra aquilo talvez seja a tal da rebeldia que eles dizem, né? Que os alunos não se interessam. Mas eu tento olhar isso como uma maneira de resistência deles ali, pelo fato deles... A gente vê os alunos como rebeldes ou como desinteressados. Eu acho que isso é mais um reflexo mesmo, né? Do que eles... Da maneira deles agirem contra esse contexto todo que existe na escola, né? E prefiro muito o jeito que deles serem no Estado do que, por exemplo, na escola particular que eu dou aula hoje em dia, né? Eu acho que os alunos do Estado são muito mais papo reto, né? Falam muito mais o que eles têm a... O que eles estão achando na hora mesmo. Fala, professor, sua aula tá muito ruim, tá uma merda. A gente para. Eu, pelo menos, na hora eu poderia ter pensado, mandado ele embora, mas eu gosto mesmo de parar e tentar conversar e tentar dialogar. E aí, tá uma merda? Por que que tá? Como que a gente pode fazer para melhorar? E dentro disso que eu vou tentando sentir o que que os alunos ali têm para trocar comigo, né? Eu tento levar a relação muito mais pro lado humano do que pro conteúdo mesmo, necessariamente, do aula de biologia. Mas não necessariamente na aula inteira eu falo de biologia, né? Tem hora que, se eles falam alguma coisa diferente, que leve a outras coisas, eu paro e falo disso também. Professor Vitor, boa tarde. Boa tarde, professor Toninho, professor Clésio. É uma satisfação estar aqui novamente nesse programa. Dessa vez está valendo. Eu estou ouvindo você falar, professor Vitor, e estou me reportando já isso há 30 anos atrás, quando eu comecei na carreira de magistério, e de alguma forma eu me identifiquei com você, com essa juventude sua, eu me identifiquei com aquele período que eu também tive o mesmo dilema que você, inclusive na faculdade, não sabia se fazia bacharelado, licenciatura, acabei fazendo os dois, tá certo? Eu acabei tendo que fazer os dois porque eu estava muito indeciso realmente, gostava muito de laboratório, comecei a trabalhar no laboratório e depois acabei, quando eu comecei a dar aula em cursinho aqui em São Carlos, foi aí que eu descobri realmente que eu queria ser professor. Mas essa tua visão, eu faço uma leitura da forma de você pensar e vejo que você já é um professor muito mais adaptado aos dias de hoje do que sou eu, porque eu sou adaptado. Embora eu mesmo hoje faça alguns comentários com os alunos, nossa, essa minha aula tá uma merda. Uhum. Eu mesmo faço isso. A hora que eu olho para a carinha deles, professor Clésio, lá no Marmorato, onde dou aula à noite de biologia, e eu querendo ensinar a cadeia da dupla hélice de DNA... E o aluno mexendo no celular, ou ouvindo uma música, ou preocupado com outra coisa, ou com uma espinha que nasceu no nariz dele. E eu querendo falar da dupla hélice de Watson Crick. Eu falei, meu, o que é isso? Qual o interesse dele e por que ele vai ter interesse nisso? Então, eu questiono isso também. Mas hoje, já com 30 anos de experiência, você não tendo essa experiência toda, que é muito legal ver que você tem essa visão já hoje. Ou seja, a faculdade te preparou para isso ou você se preparou na vida? Como é que foi isso? Foi a faculdade, professor? Então, como eu havia dito, né, a faculdade foi muito interessante para mim, a de licenciatura aqui de Biologia em São Carlos. É um bom curso, né? É um bom curso de licenciatura. Porque ele realmente... Mas eu faço o adendo que é um bom curso justamente por essa nossa professora chamada Ana Perdigão, que desde o começo fez questão que a gente atuasse em sala de aula o mais rápido possível... Dentro do contexto da sala de aula mesmo, assim, né? Da sala de aula da escola pública, assim. A gente, desde o primeiro ano, terceiro, quando começa o estágio, primeiro ano de estágio, no terceiro ano, era escola do ensino médio, né? Primeiro a terceiro colegial. E o último ano de faculdade, que é o quarto ano, né? Tinha um estágio também, ensino fundamental. Então, nesses dois anos que a gente teve estágio, foi bem intenso, assim. A gente se formava em três pessoas, mais ou menos, em sala de aula. Para pegar uma sala de aula, né, era conversado na escola, a gente era responsável por planejar o curso, planejar as aulas, planejar até prova, aplicar prova, fechar média. Então era uma coisa assim, que era uma responsabilidade bem grande mesmo, e ela fazia questão de acompanhar todos os alunos como estava sendo o processo de produção e planejamento de aula. Então com ela foi muito forte assim, essa formação. Vitor, nós vamos fazer um intervalo musical e voltaremos já com esse papo. Amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui no bate-papo informal entre professores da Escola Jesuíno de Arruda, temos aqui no estúdio o professor Clécio, o professor Maurício, o professor Vitor, que estávamos falando agora sobre a trajetória dele, né, desde os tempos de universitário agora, até agora, como professor já efetivo da rede pública estadual. Estava falando aqui sobre a relação que ele tem com os alunos, né? Que é uma relação já diferenciada da nossa, né, professor Maurício? Sem dúvida. Eu queria até complementar uma outra pergunta, professor, a respeito da bicicleta. Eu vejo que o professor vai de bicicleta na escola, veio de bicicleta para cá, para a Rádio Fiscar, anda muito de bicicleta, e eu queria ver primeiro a tua posição, a tua visão de ciclista numa cidade como São Carlos. Se é fácil, é difícil, se é, o trânsito é bom para bicicleta, coisa que eu não acredito. E depois eu queria ver qual que é a tua conversa com os alunos com relação à importância do uso da bicicleta. Olha, legal. Interessante. Olha, em São Carlos andar de bicicleta não é fácil, mas tem hora que é mais fácil que andar de carro. Você sair a meio-dia para andar de bicicleta no centro, você passa na frente de muito carro, né? Porque o trânsito em São Carlos já está tão congestionado naquelas vias no meio do centro ali, né? Que as ruas são pequenas mesmo, e vários pares, que de bicicleta eu acho que eu consigo chegar antes que muito carro. Agora, fácil não é, porque você recebe cortada daqui, cortada dali. As pessoas não respeitam a bicicleta. Não, né? Respeitam, não respeitam. Eu comprei um capacete, minha mãe comprou um capacete pra mim logo no primeiro ano, falou, usa. Eu falei, não. Aí eu teimando, quando eu comecei a dar aula, eu capotei logo 3 vezes no mesmo ano. Aí eu comecei a usar capacete, porque eu vi que no meio do rush aí de São Carlos... Você viu que a mamãe tinha razão, né? Ah, sempre tem, né? A gente só só quer contrariar, mas no fundo fala pro bem, né? Se bem que tem o ciclista também, que é muito irresponsável também. Também tem. E eu já fui um deles. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de noção, assim, sigo mais as regras. Mas é... O trânsito de São Carlos não é fácil e com o lance de conversar com os alunos a respeito disso, eles piram, né? Falam, professor, você não tem carro, professor? Como que você não tem carro? Inclusive, a minha primeira aula no Jesuíno foi muito engraçada, que eu cheguei lá de calça, cheguei de camiseta lá, pedalando, cheguei todo suado, parei na sala, boa noite, comecei a escrever boa noite, meu nome é Vitor, ia começar a dar a primeira aula, o aluno lá de trás falou, professor, oi, você tá cagado? Tá louco, por quê? Não, não tô, por quê? Foi porque sua bunda tá toda molhada, aí você tá todo suado, todo molhado. Falei, por causa disso. Falei, não, isso aí é porque realmente eu ando de bicicleta, não tô com dinheiro pra comprar carro agora e eu suo em todo que é canto do corpo. Vou fazer o quê, né? Aí uma aluna falou assim, ai, professor, meu irmão é professor e tem dois carros. Aí eu falei, que bom, então fala pra ele me emprestar um, que enquanto ele não me emprestar um, vocês vão me ver de bunda suada aqui o dia todo. Mas eu acho importante andar de bicicleta, não só a questão de saúde mesmo, né? Também a questão de saúde, mas a questão também da não emissão de carbono, toda essa questão. E São Carlos tem um problema seríssimo nas ciclovias e ciclofaixas, certo? Desde que antes de usar a bicicleta ele não tem se alimentado muito, né? Assim, tem que... Aí. Não adianta, né? Emissão de gases. Acontece mais, né? Pode ser também. Eu falei de gases de CO2, eu falei especificamente. CO2, né? De gases do efeito de estufa. Não mexer. Mas é de também ser. O Cléber tirou. Ah, mas é interessante. Essa já vai ficar nos anais do programa, né? Com certeza. Já começamos a falar disso, já foi indo. A gente vai fazer um programa dedicado totalmente à emissão de gases. Olha, interessante. Me chama que eu sou especialista. Opa, mas qual deles? Do efeito de estufa ou do gás metano? Dos dois, né? Se bem que o metano também atua no efeito de estufa, com né? Com certeza, bastante. Então, o professor Toninho falava com razão. Com mais verdade. Parabéns, professor. Já que a gente está entre professores de biologia e ciência. Bom. Mas e vocês? Como vocês começaram a dar aula? Vocês falaram que era diferente, né? Vocês veem um pouco diferente. O que vocês sentem de diferente de 30 anos atrás para agora? É que são dois períodos diferentes. Nós começamos, eu e o professor Toninho, começamos há 30 anos atrás. Uhum. O professor Clésio começou 20 anos atrás, quer dizer, uma diferença de 10 anos também. Eu acredito que já existia uma diferença. Embora, desde o tempo de Aristóteles, as coisas continuam mais ou menos, né? Mais ou menos como é que eu acredito, Maurício, que alguns anos atrás ainda o professor se sentia como centro das atenções, né? Hoje as coisas estão como deveriam sempre ter Você sido. Acha que o aluno o aluno tem que ser, né, o centro da atenção. Tanto é que ele deixou o ego de lado quando os alunos fazem alguma crítica a ele, ele vai saber por que, que o aluno está pensando e não, já não toma uma atitude defensiva em relação àquilo que ele reflete, diz. Né? Então, por que, que a minha aula está uma porcaria? Mas por quê? Foi isso que ele falou, professor. usou uma outra palavra. mas ele dialoga com o aluno e isso tem melhorado, contribuiu de alguma forma para que a aula, para que a sua aula fosse modificada ou não, Vitor? Eu acho que sim, esse ano eu estou tendo dois momentos diferentes, né? Estou mais acostumado a trabalhar com o pessoal de adolescente, né? Do primeiro ao terceiro colegial, eu acho que eu consigo conversar até numa linguagem mais tranquila, assim. No papo reto mesmo, assim. A gente até se xinga mesmo, tira uma onda mesmo, porque é engraçado e eu acho que é até mais saudável, né? Eles te veem como alguém que está no mesmo patamar. Isso, no mesmo nível, né? Você não está falando de cima para baixo, tá? Falando de igual para igual. Agora, com o pessoal da quinta série, que eu tô tendo uma experiência esse ano inédita, que também, quando eu fiz a graduação, não tive, aí eu tô apanhando mais, porque é uma outra linguagem, né? Exige outros limites e outra maneira de lidar, assim. Então, com a quinta série, eu digo que eu ganhei mais cabelos brancos aí esse ano, porque eu apanhei muito mais para ter a sala de uma maneira de controle. Ali eu senti que eu tive que falar um pouco mais de cima para baixo, para poder impor alguns limites, né? Que eles não conseguem entender só na base da troca de ideia. Me vi pegando, batendo a mão na mesa. Vocês estão loucos! E louco era eu ali gritando, né? O louco era eu. Mas ao mesmo tempo também a quinta série me ensinou a brincar muito mais do que eu lembrava. Eu tenho uma história, não engraçada, mas uma história para contar sobre quinta série. Eu fiquei, me afastei para ficar na direção da escola e fiquei por 6 anos na direção escolar. E nesses 6 anos eu acabei dando algumas aulas, mas era em curso noturno, era curso técnico que eu dava aula. Em curso de química, contabilidade, computação, curso técnico, né? E eu me afastei das quintas séries, eu me afastei das sétimas, das sextas séries. Aí, quando eu retornei, quando eu falei, não, agora eu não vou ser mais diretor, eu vou voltar a dar aula. Eu voltei e as minhas 2 primeiras aulas eram numa quinta série, lá do Jesuíno, quinta série A. Eu entrei na classe, um silêncio absurdo, as crianças estaladas, olhando assim, quem é esse ser aí na minha frente, né? E eu comecei a falar com eles, comecei a conversar, daqui a pouco eu começo a colocar alguma coisa que a gente ia comentar na lousa, eles perguntavam, pode fazer a lápis, professor? Pode. E a caneta, posso fazer, professor? Faz do jeito que você quiser, o caderno é seu. E aí o menino começou a chorar, porque eu tinha sido grosseiro. Eu virava a balosa, professor, e reclamava, falava sozinho, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava fora da... Mas nessa mesma classe, no final do ano, foi tão gratificante, nós fizemos... Você imagina numa corredeira de água, num rio que entra aqui no 29... Eu com essa criançada nadando dentro do rio, segurando um para cá para não cair, outro para cá, e a gente... Muito, muito bom. Quinta série é muito bom, muito gratificante. É, muito bom. Eles gostam da gente, é uma coisa muito gratificante. É uma relação... É gratificante mesmo. É. Eu trabalho já há alguns anos e não tem... Eles não têm, né? Eles eu acho ótimos. Que até o pessoalzinho do oitavo ano, que é a sétima série, eles se apegam muito a gente. Eles, sei, eu acho que devido ao contexto social... Hoje em dia, que é, as famílias estão desestruturadas e eles vão para a escola, a hora que vem, que você dá atenção, que você se aproxima deles, que você mostra um determinado afeto, carinho por eles, eles se aproximam de você e eles acabam falando coisas até assim, tipo, que você, né, não está esperando que eles falem para você. Então, é uma coisa assim, é legal você... Eu comecei trabalhando com quinta, sexta, sétima e oitava série há 20 anos atrás, e esse ano eu voltei para o ensino fundamental. Foi um choque também, teve hora que eu pensei igual o Maurício, putz, que eu vou largar essa sala, né? Pô, não aguento isso, essa molecada fala mais que o Silvio Santos, caramba. Aí eu comecei a pensar, pô, não, cara, é o jeito deles se expressarem. Vamos canalizar isso para alguma coisa, entendeu? Uhum. E a sala que eu peguei era assim, a sala assim, que era considerada assim, a sala pior da escola. Né? Era a pior sala da escola, né? Uma sétima série que tem lá, pior sala da escola. E eu falei, putz, o que eu vou fazer com essa molecada? Né? Faz a gente repensar muita coisa, né? E faz a gente se atualizar, faz a gente buscar outros caminhos. Isso seria bom para todos os professores, tipo uma autocrítica, entendeu? Mas essa ideia também, esse rótulo que se dá a uma sala de aula como a pior sala, isso também é muito ruim, né? Uma prática nefasta também, é uma coisa que deve ser evitada também, né? Porque... É ruim, depende da visão, né? É, vamos fazer mais um intervalo musical e voltamos já já. Blessed love to all the world. Blessed love to everyone in all the world. Blessed love. Blessed love and appreciation. Blessed. Amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje aqui num papo informal sobre a experiência de ser professor na rede pública, né? Estamos aqui com o professor Vitor, professor Maurício, professor Clésio e eu, professor Toninho. Estamos conversando um pouquinho sobre a nossa profissão, né? E só para a gente resgatar o que nós falamos no bloco anterior, né? Esse negócio de ficar falando que uma sala é boa, que uma sala é ruim, eu acho isso errado, né? Não existe sala de aula boa, existe sala de aula de ruim. Depende de como você trabalha lá dentro. O professor tem que estar preparado para qualquer coisa. Entendeu? Você é que nem o outro dia, eu escutei uma colega falando que determinados professores lá na escola só pegam filé. Bom, aí perguntaram, o que é filé para você? É trabalhar com oitava série e terceiro colegial. Eu acho que não. Não é filé. Que isso? Então, eu não acho que não. Porque o terceiro colegial, a responsabilidade, a sua responsabilidade com eles, enquanto professor, é muito maior. Mas essa classe que considerada mais... Indisciplina. Você desenvolveu um projeto muito interessante com eles, não é? Desenvolvi. No final, agora, outro dia, eu quase chorei na sala de aula, cara. Porque a menina chegou pra mim. Eu falei, pessoal, faz o que vocês querem aí, que eu vou... Preciso ajustar meu diário, que eu fiquei 15 dias de licença e não veio ninguém pra me substituir. E tava faltando quase um mês lá de... Peguei a pastinha pra colocar em ordem. A menina chegou, eu deixei o pessoal, duas aulas, deixei o pessoal lá. A menina chegou pra mim, uma das melhores andas, professor, o que que tá acontecendo? Eu falei, o que que tá acontecendo? Ela falou, não tô entendendo. O que que você não tá entendendo? E fala, essa sala, professor, o que que tá acontecendo? Ah, olha aí, olha que diferença. Ah, tá todo mundo quieto, todo mundo falando baixinho, todo mundo tendo uma atividade. E eu gritei, eu fiz alguma coisa desse tipo? Não. O que você fez? Você só sentou aí e falou que ele podia fazer o que quisesse. A menina falou, nossa, professor, que melhora. A menina, uma das melhores alunas da sala. Eu falei, pô, tá vendo? Eu falei, isso aí é questão, cara, de como você trata o aluno. Entendeu? É o seu jeito, entendeu? O Toninho e o Maurício, a gente não menosprezando, porque são excelentes professores, tá? Eu tive aula com o Maurício, um excelente professor. O Toninho também, a gente escuta que ele é um excelente professor. Eles são, assim, daquela da velha guarda. Eu já sou da fase intermediária e você da fase nova. Então, cara, é uma fase de transição. Eu pensei que eu fosse ouvir isso. Não, vocês são excelentes professores, cara. Você sabe muito bem. Velho, mas bom, é isso. É como um vinho antigo, né? É que o vinho, se fica muito tempo também. Não, mas é aquele vinho guardado naquela adega, aquela temperatura controlada, luminosidade controlada, entendeu? É. Não, vocês são mesmo. A gente tem que ter orgulho de trabalhar com esses dois caras aqui. Eu encontrei há uma semana atrás uma aluna que hoje faz um programa, ela é repórter de uma rede de televisão aqui da nossa região, né? Uma rede bastante conceituada. A Estela, né? A Estela. E ela foi aluna. Foi aluna minha. Aluna nossa do Jesuíno, né, professor? Uhum. Excelente aluna. Professor. Excelente aluna. E nós, na época, ainda desenvolvimos teatro na escola, desenvolvemos aqueles teatros de fantoche que nós fizemos algumas vezes. E ela relatou, ela falou, olha, se eu estou aqui hoje, em parte eu devo a vocês, professores. Uhum. E isso é uma coisa gratificante de ouvir, rara, coisa rara de se ouvir. Mas ainda nós temos pessoas e alunos que são gratos à dedicação nossa junto a eles. Isso é muito importante também. Tem aquele outro aluno, o robô, como que ele chama? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo está fazendo televisão agora, olha, tá fazendo na área de esportes, no Canal 7. E começou aqui conosco, né, nesse projeto aqui de comunicação. A Dani, né, Toninho? A Dani foi fazendo jornalismo. Jornalismo. De uma certa forma, cara, a gente ainda consegue mudar ou interferir, ou sei lá o que, que a gente pode dizer na vida dos nossos alunos, entendeu? O que eu sinto, assim, muito, que eu acho que é bem isso aí, a gratificação da profissão, acho que é você poder ver essa pessoa fora da sala de aula e ela te reconhecer como uma pessoa também e conversar com você como um amigo que você não vê faz há muito tempo, né? Que eu acho que é o mais legal é isso, quando você consegue trombar um aluno fora da sala de aula, apesar de todos os problemas que possa ter tido na sala de aula, se não conseguiu aprender ou não, mas lá fora, se você consegue se reconhecer na pessoa, por mais que você não lembre o nome dele e ele também não lembre o seu, mas se você se reconhece, dá um abraço verdadeiro, fala, olha no olho e sente carinho, eu acho que isso é muito legal, assim. Isso que eu acho que é o que, pra mim, enquanto professor, é o mais interessante, né? Poder achar o aluno na sala de aula, por mais que você, que ele não saia da escola e não lembre da biologia que eu falei, mas saia da escola e consiga ter uma relação melhor enquanto ser humano, eu acho que isso que é o que a gente tem que prezar, né? Os valores que a gente cria enquanto ser humano um com o outro, né? A relação que a gente cria, né? Uhum. Acho que isso que é o que me faz mesmo, hoje em dia, ter a vontade mesmo de ir para a sala de aula. Além do salário, mas extremamente, extremamente estimulante. É, o salário é triste, muito triste, triste mesmo. Tanto é que eu não trabalho só enquanto professor também, né? Eu tenho o meu trabalho de professor, dou aula no estado, né? Peguei a carga reduzida, porque justamente eu queria pegar leve, não me atribular demais. Dou aula numa escola particular para ter um extra de renda. E uma outra atividade que eu faço e gosto muito é de construção de tambor. Eu, hoje em dia, sou aprendiz de luthier de tambor, com um amigo meu que faz há mais de 10 anos. E aí é um outro trabalho que eu faço e que também ainda não gera uma renda tão grande, mas é uma coisa que eu gosto e acabo trabalhando muito com tambor, percussão e com cultura, né? Que é um ramo do meu trabalho que eu considero que, apesar de não ganhar dinheiro, eu considero trabalho. Minha mãe considera hobby, eu considero trabalho, que é um trabalho cultural, né? Que, inclusive, eu quero também ver se eu consigo engatilhar isso, ver se eu consigo juntar os dois, né? Por que não? Acho que é importante. Ô, Vitor, você prestou essa última prova de professor do estado? Não. Não? Não prestei. Eu ia prestar, mas eu falo, esqueci a data. E também, como eu já estava efetivado, né? Eu falei, não vou prestar, não. Tinha que pagar não sei quanto de taxa. Eu fui prestar mesmo sendo efetivo. Acho que a maioria dos professores efetivos isso também foram prestar. E a maioria saiu dizendo, né, que foi uma prova difícil. Ai. Será que a prova foi realmente difícil? Ou será que, sei lá, o desinteresse pela profissão está tão grande que as pessoas estão esquecendo de se desatualizar, Maurício? Eu posso responder. Lógico, Maurício. Também vou atropelar a pergunta aí, mas é o seguinte, além da prova estar difícil, que não é o caso, era uma prova muito mal formulada. A prova muito mal formulada, confusa, com alternativas desencontradas, tá certo? Eu acho que a escolha dessa instituição, dessa fundação que escolheram para fazer a prova, já começou o erro desde os editais de convocação. Soltavam o edital, depois retificavam, e confuso que você tinha aqui. Falando do Estado, né? Do Estado, ainda. Do Estado. A do município também foi uma tragédia. Foi uma tragédia maior ainda, certo? Pegaram uma outra fundação aí também, com histórico de falcatruas e de coisas mal feitas, tá certo? E completamente incompetente para fazer uma prova de professor, é uma questão de abusam do professor. Desrespeitam o professor na essência, porque, puxa, você vai fazer uma prova. Aí o professor sai e fala, a prova estava difícil? Estava difícil nada, a prova estava mal formulada, prova confusa. Eu vou ser mais crítico, prova ridícula. Uhum. Eu prestei duas, três provas do Estado. E essa da prefeitura eu tive contato com os cadernos de questões e com o gabarito também, coisa errada. Tem 19 questões para serem revistas, que tem questões, 19 numa prova. Caramba, quantas questões tinha? 40, acho. 40. Você tem. 50%, então você tem 50% quase da prova para se rever. É um negócio muito mal feito, um negócio de louco. Questões, a prova apagada. prova com xerox, sabe? Coisa que não foi nem impressa. Uhum. Então, você vê, você tem esse tipo de material numa prova. Teve classe aqui em São Carlos, escolas, isso do município, tá? Não estou falando da prova do estado. Mas teve que escola que não recebeu a prova. Teve uma hora de atraso, chamaram até a polícia, fizeram um boletim de ocorrência. Quer dizer, uma coisa muito mal organizada. Uma coisa muito mal organizada, que eu acho que se você está se propondo a fazer um concurso público, você tem que contratar uma fundação como a Vunesp, uma coisa que tem um nome, que já tem um histórico aí, né? Por que esse descaso? Fica para o próximo bloco. Isso, vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos lá. É isso, amigos. Estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje falando aqui da profissão de professor, né? Estamos aqui entre amigos da Escola Jesuíno de Arruda, professor Vitor, professor Maurício, professor Clésio e eu, Toninho. No último bloco a gente estava falando sobre os concursos, né? Vamos aí... Vou perguntar para o professor Maurício e para todos os outros professores que estão aqui, colegas, pô, por que será que esse descaso com a educação? Vou resgatar uma pérola minha aqui, né, Maurício? Então, a Coreia, que Coreia que era mesmo? Meio século, 50. Tem uma pérola que eu soltei um tempo atrás aí. Então, se os outros países que estão se desenvolvendo estão investindo em educação, por que, que o Brasil está na contramão? Eu não sei se tem essa cultura de economia, de se gastar menos para fazer concurso. Mas eu acho que essa prática aí acaba fazendo, você acaba barateando o custo, mas acaba fazendo uma porcaria. Esse que é o problema, é você fazer a coisa mal feita. Isso que não pode ser feito. É, isso é verdade. Então essa forma de agir, de contratar empresas que não tem tradição, ou pelo menos que não tem, que já se sabe, pela pesquisa que você faz, você sabe que são empresas que já deram problemas em outras cidades onde atuaram, e você se contrata para a tua cidade. Quer dizer, eu acho que isso aí deveria ser tomar mais cuidado, porque afinal de contas, professor, o barato acaba saindo caro. Acaba saindo caro porque o dinheiro público é mal empregado e acaba sendo, mais uma vez, porque vai ter que refazer alguma coisa, e eu não sei não se esse concurso não vai ser cancelado. Qual que seria a possibilidade futura para consertar esses possíveis erros e não mais se errar nesse tipo de situação, Maurício? Ah, professor, é difícil você prever como não se errar mais, né? Depende das pessoas que você tem e depende do local que você tem essas pessoas. E o que você acha, Vitor, a respeito dessa situação, cara, que a gente está vivendo na educação? No geral, de maneira geral, geral, cara. É. Olha, eu acho que você, como professor que está chegando agora, né? Uhum. O Maurício já falou que você tem uma visão diferenciada do sistema educacional. O que você acha, cara? Então, acho que o sistema educacional tem um sério problema, né? Como vários outros sistemas políticos que temos aí, de políticas educacionais, pelo menos, tá muito brabo. Porque a gente vê que é uma política paliativa, né? Quando a gente pensa mesmo, tá tendo Saresp agora, vejo o Saresp me dar calafrio na espinha, porque a gente fica conversando em reunião de professor sobre Saresp o ano inteiro, vendo habilidades a serem tratadas, tudo para melhorar o resultado de uma prova, e a prova em si, que devia ser só um diagnóstico de como está a educação, vira o fim em si. Para aquilo virar o que, no final das contas? Um índice de, para o governo, seja qual o governo estiver no momento, falar, está melhorando, ou não, está piorando, que geralmente é, quer que melhora, né? Melhorou, está subindo os índices. Mas quando, no fundo, acho que é o investimento na educação e as políticas educacionais deveriam seguir, eu acho que uma linha muito parecida com o que eu vi, pelo menos pelo Ministério da Cultura, quando se trabalhou com pontos de cultura, que é trabalhar com núcleos dentro da escola, dar autonomia na escola, suficiente para a escola poder construir junto com os pais, professores e alunos seus projetos políticos pedagógicos de uma maneira de fato que aconteça, né? Eu estou na escola do Estado até hoje, e em todos os planejamentos que a gente teve, eu ainda não consegui ouvir, não ouvi ninguém se falando ainda em projeto político pedagógico da escola. No final das contas, a gente acaba desenvolvendo uma política de meritocracia. Isso, que é alienante, né? A gente vai correndo atrás sempre do índice resultado melhorar no Saresp, que afeta de uma maneira também que eu acho um absurdo se pensar em bônus, em bonificação para professores ou para a escola que está indo bem, a escola que está indo mal, continua, vai mal e recebe uma série de sanções. Então, acho que tem vários problemas dentro da política educacional que acaba sendo isso. É tudo uma questão que eles correm atrás de um índice, quando, na verdade, acho que deviam correr dentro de uma construção mais comunitária dentro das escolas, que é uma coisa que não existe, né? E os professores, realmente, não, a gente se vê todo dia lá nas reuniões de professores e a gente não tem autonomia suficiente para conversar entre a gente sobre o que está acontecendo com cada um, projeto de cada um, ou eu conversar com a Esther e com a Elza, as professoras de biologia, ou até com o Maurício, que é professor de ciência, para ver como é que está essa parte, né? A gente não consegue fazer um núcleo, conseguir se conversar para construir um projeto legal, assim, unificado, né? Os professores fazem projetos à parte, é muito importante, só que a gente não consegue juntar. E sem junção, sem união, a força diminui muito, né? Uhum. E aí, isso que eu acho que é um problema muito, muito sério dessa política educacional. A gente fica lá sempre, em toda reunião de professor, é alguma coisa que chega da diretoria de ensino para a gente fazer. Nunca é livre para a gente poder sentar e se organizar entre a gente, como que a gente vai discutir a escola ali dentro. Não estou nem falando de uma questão mais, uma questão grande, estou falando dentro da comunidade escolar que a gente vive, como fazer, assim. Eu acho que é isso que deveria ser priorizado, políticas que trabalhassem um núcleo educacional enquanto uma entidade autônoma. Existem algumas coisas, mas são muito... De repente, isso aí não seria uma forma de alienar o professor? Você manda alguma coisa, a coisa vem de cima para baixo, você não deixa discutir de baixo para cima? Não seria uma forma de alienar os professores para que continuem fazendo aquilo, que com aquilo certeza. Ali está bom para o sistema está andando, a gente continua com esses índices, vamos mostrar que está melhorando um pouquinho, e aí vamos continuar de jeito que está. Esse é o país do faz de conta também, né? Muita coisa nesse país que se faz de conta. Que faz de conta que o professor recebe salário, faz de conta que a gente ensina, faz de conta que o aluno gosta da escola, e faz de conta, principalmente, que o governo tem boas intenções e investe na educação. É tudo faz de conta. Sabe, tem muita coisa aí que precisa ser mudada. O que eu acho que é isso, né? A gente deveria pegar esse faz de conta e fazer o reverso, entendeu? Por exemplo, diretoria de ensino falou para a gente falar sobre o SARESP e ver quais são as habilidades que os alunos têm que trabalhar para o SARESP, que é lá no fim do ano. Então, acho que o que a gente tem que fazer é fazer de conta que a gente vai fazer isso. Mas lá por baixo da gente mesmo ali, junto entre a gente, fazer o que a gente acha que tem que ser feito. E chegar lá na hora e falar, ó, a gente fez, tá? Beleza. Eu cheguei a falar. Faz de conta que a gente fez. Exato. E a gente fazer o que a gente quer. Uma vez eu falei isso, acho que foi um planejamento do ano passado. Eu fiquei... doido, você tava passando mal, aí eu comecei a falar um monte de coisa. Mas professor, que você é novo, você não entende, você é idealista, né? Bom, beleza, posso até ser, mas se a gente não conseguir, enquanto a gente se conversar, né, e se articular, a gente não pode esperar que a política educacional, do jeito que tá, de cima para baixo, vá fazer com que isso se resolva, né? Tanto é que tem várias e várias, eles têm várias e várias ferramentas para fazer a gente ficar desse lado. Diga-se prova de mérito, bônus de SARESP, SARESP, mais não sei quantas mil provas que tem, né? Que fica a todo momento ali fazendo a gente ficar cada vez mais... Prova Brasil, SAEB. Então, segurando ali naquela coisa. E aí que eu acho que a gente, se é do faz de conta, para isso ser um índice, vamos fazer de conta que a gente está fazendo e vamos fazer o que a gente acha que é mais humano para a gente, né? Eu gosto disso, assim. Pelo menos eu penso nisso até hoje e pretendo continuar assim. Quando vocês falaram também do aluno não é um bom aluno, um mau aluno, é que muito se ouve, e a gente ouve mesmo, né? Dentro das salas dos professores, a gente ouve. E aí, naquela coisa, eu vou ficando angustiado, eu prefiro até, sinceramente, fazer de conta que eu não estou na sala dos professores. Eu vou para o pátio e faço de conta com os alunos outra coisa, que eu acho mais humano, assim. De repente, era isso que eu ia perguntar para você, com relação a... O que você tem observado nessas reuniões todas aí, planejamento, etc, etc, etc? Você acha que os professores de hoje estão preparados, cara, para uma mudança radical desse tipo, a gente nadar contra a corrente? Cara. Eu acho que a escola de tempo integral que, aí, que o governo está prevendo aí, já está, algumas, né, tá oferecendo, né, adesão a algumas... Acho que, de alguma forma, contempla isso, viu? Pelo que eu li a respeito, parece que sim. Pena que são apenas algumas escolas, né? Não é uma política já... Não sei se é porque custa muito caro, mas a gente sabe que algumas escolas, né, de ensino médio estão prevendo isso. Então, a escola de tempo integral... Essa nova visão. Eu não tenho nem opinião formada, ainda que eu não cheguei nem a ler nada, assim, né? Eu li alguma coisa, mas parece que sim. Quanto ao que o Clésio falou, eu acho que radicalmente, assim, a gente quebrar, a gente não consegue. Mas, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, querendo ou não, eu estou trocando mais ideia com vocês aqui hoje do que eu troquei em 3 anos de Jesuíno de Arruda, né? Acho que esse tipo de prática já ajuda muito. Professor Vitor, eu queria que você desse sua opinião sobre esse programa. Esse programa? Isso. É a segunda vez que eu venho nele e tenho achado muito interessante, porque aqui, pelo menos, eu me sinto bem liberto para conseguir ter o momento de a gente realmente sentar enquanto professores ou alunos, quando... veio aluno na última vez, que eu achei bem interessante, porque a gente tem um outro momento que não é o escolar, mas apesar de estar atrelado a ele, que a gente pode conversar sobre outras coisas que aí sim que eu acho que são importantes, né? A gente conversar de coisas que de fato são centrais e que na prática escolar, infelizmente, seja em planejamentos ou reuniões, a gente não consegue. Isso, amigo. Nós tivemos um papo muito interessante hoje, eu acredito que bem, né, bem esclarecedor, mas infelizmente nosso programa está terminando E quero agradecer aqui a presença dos meus amigos, o professor Clésio, o professor Maurício, o professor, professor Vitor, né? E agradecer também aos trabalhos técnicos do, do Eduardo Martins, nosso querido Du, né? E convidá-los a todos vocês, amigos ouvintes, para que estejam conosco novamente para mais um programa do Ensino Básico Revista no próximo sábado, às 13 horas, sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.